pra me salvar. Nasceu em uma manjedoura, num berço pobre e humilde. Criou-se em Nazaré, cidade sem expressão. Andou na Galileia chamando os povos pelo coração. Andou no meio da multidão, curando a todos doentes. Trouxe esperança ao cansado, oprimido, amando aquela gente. Mas o mais belo dos atos seus foi dar sua vida em meu favor. Seu sangue puro por mim perdeu, e ele, a Jesus, morreu por mim. A mesa com pobres e pecadores, escutava os seus dilemas e confortava suas dores. Não apontava os seus erros, mas sim transformava todos malfeitores. Por toda parte fez amigos, pregando a nova mensagem: amem, amem seus inimigos.